chamar de Maguila, e hoje em nosso programa tem as dicas de economia popular dele, Pablo Espasmo, no Minuto Porco de Barro. Vou falar ainda do ócio criativo, porque ficar sem fazer nada pode ter a sua utilidade também. Tem ainda o melhor da música, os pedidos do povo, muitas homenagens à nossa amiguinha Márcia e a sua participação também no nosso Bodega Zap. Mr. Abraham, diga lá nosso número. DDD 89 999 92 70 22. Obrigado, a locução, o roteiro, seleção musical, trabalhos técnicos são meus e Anjos da Silva, hoje diretamente das novas instalações provisórias ainda. Estamos arrumando tudo aqui, mas já estamos operando direto da nova mansão do rádio em Teresina, Paraguá. E vamos agora à nossa mensagem do dia de hoje. A mensagem do dia com Ian José Silva. Jovem meio coisado das ideias que havia acabado de sair do CAPES, andava pela calçada quando se deparou com uma placa de pare caída no chão. Olhando em volta, ele pensou: cara, essa é a chance perfeita para eu realizar meu sonho de ser guarda de trânsito. Afinal, não deve ser tão difícil assim, né? Ele então sai correndo com a placa rumo a um cruzamento movimentado de duas avenidas. Tentando atravessar uma delas, ele quase acaba sendo atropelado por um motoqueiro e imprensado entre dois caminhões. Encontrando um espaço entre os carros, ele começa a girar a placa de pare e andar de um lado para o outro, imitando uma marcha militar totalmente desengonçada. Os motoristas, todos pé da vida com aquela cena, começam a buzinar e xingar até umas horas. A brincadeira do maluquinho acabou gerando um sério congestionamento, que só se resolveu quando a companhia de trânsito chegou ao local e o rapaz se escondeu com medo, deixando a placa no chão como prova do crime. Moral da história: se você sabe que não tem a mínima capacidade de fazer alguma coisa, mesmo que te peçam, nem invente de tentar. Essa é a minha mensagem, este é o meu recado aqui na minha, na nossa bodega do Maguila, que já está no ar. Bodega, um show de besteirol. Muito bem, nossa bodega do Maguila começando em definitivo, partindo para a parte musical, porque você quer ouvir música. E agora, como nós estamos na Semana Santa, né? Muita gente aí aproveitando para comer peixe. Tem muita gente aí frescurenta. Alô, Maria Antônia. Maria Antônia não come peixe. Minha irmã Maria Antônia lá em Fronteiras não come peixe. É frescurenta e eu espalho no ar mesmo. Mas tem muita gente que come peixe. Em homenagem à galera que come peixe, em homenagem aos pescadores, aos beneficiadores da indústria de peixes aqui do nosso Brasil, a nossa playlist inicial vai ser só com músicas falando de peixe. Pois bem, vou começar com esse clássico que não poderia faltar, pelo amor de Deus, né? Então vamos começar com Raimundo Fagner e as Borbulhas de Amor. Depois, Gonzagão, Luiz Gonzaga e o Riacho do Navio. E fechando a sequência, Amado Edilson e o Peixe Buto. Essas três carimbadas começando e muito bem. A minha só, nossa bodega do Maguila, especial de Páscoa. Aumenta o som, arrasta as cadeiras, pega aquela sua travessa com aquele tambaqui assado, aquela tilápia também de lei com um limãozinho espremido e vem curtir com a gente. Volto já. Tenho um coração dividido entre a esperança e a razão. Tenho um coração bem melhor que não tivera. Esse coração não consegue se conter ao ouvir tua voz. Pobre coração, sempre escravo da ternura. Quem dera ser um peixe para em teu límpido aquário mergulhar, fazer borbulhas de amor pra te encantar. 98. Passar a noite em claro dentro de ti, um peixe para enfeitar de corais tua cintura, fazer silhuetas de amor à luz da lua, saciar esta loucura dentro de ti. Canta, coração, que esta alma necessita de ilusão. Sonha, coração, não te enches de amargura. Esse coração não consegue se conter ao ouvir tua voz.

juro que nunca mais eu vou morrer num caritó. E o nome de todas dez eu já sei até de cor. Espera aí que eu vou contar. A primeira é Maria, a segunda é Joana, a terceira é Francisca e a quarta Tatiana, a quinta é Vanderléia e a sexta Juliana, sétima Rita, oitava Léa, nona Gilda, dez Mariana. Quem aqui não quer, quem aqui não quer conseguir um oito e vou te namorar com dez mulheres? Quem aqui não quer, quem aqui não quer conseguir um oito e vou te namorar com dez mulheres? Quem aqui não quer, quem aqui não quer conseguir um oito e vou te namorar com dez mulheres? Quem aqui não quer, quem aqui não quer. Amada Dilson e o Peixe Boto, essa eu ofereço para os nossos amigos da região norte do Brasil, que nos dá uma audiência massiva. Alô, galera do estado do Amazonas, Santo Antônio do Içá, Fonte Boa, São Gabriel da Cachoeira, Manaus, nosso ouvinte Matheus Adelton lá, ouvindo a gente pelo Ouro Verde FM 90,3. Todo mundo que está aí acompanhando a nossa bodega véia de guerra. Ah, rapaz, não posso esquecer também dos meus amigos lá de Presidente Médici Rondônia. Sim, da Rádio Renascer Sertaneja, muito bem. Nossa bodega aberta para sua participação, todo o Brasil pode participar pelo nosso Bodega Zap. O DDD é de fora, mas é melhor do que você mandar mensagem pro número da sua rádio, porque se você mandar mensagem pro número da sua rádio, a mensagem não chega pra mim, tá bom? Então já salva aí nos contatos, é o DDD 89999927022. Sem mais enrolação, vamos trazer notícias aqui no nosso programa, e a minha mesa bateu aqui e ia caindo o teclado, muito bem, ao vivo é assim mesmo. Mas vamos trazer o quadro de economia popular, as dicas econômicas que o povo precisa saber, e as notícias também para aqueles que investem, para aqueles que pensam mais adiante, pensam mais à frente e querem saber onde guardar o seu suado dinheirinho. Muito bem, está chegando ele agora, Pablo Espasmo, na sua bodega do Maguila, com Minuto Porco de Barro. Aumente o volume. Minuto Porco de Barro, com Pablo Espasmo. Olá, ouvintes da Bodega do Maguila, telespectadores da TV Aracati, GeekNot, mais um, e TV comunitária também de Serra Talhada. A Páscoa chegou e com ela mais um desafio para o mercado alimentício: convencer as pessoas de que vale a pena comprar ovo de Páscoa pelo olho da cara para receber um monte de gordura vegetal e química só com pingo de chocolate de verdade. Com isso, uma empresa de São Paulo apostou em novidades para essa época. Comprando kit de 3 ovos, a pessoa pode encontrar um prêmio dentro de um deles. Entre os prêmios estão o Vale Gás, 2 meses de suprimento de azeitona sem caroço, uma toalha de banho autografada pelo Amado Batista e uma viagem com tudo pago para proteger no Ceará. Ainda falando da Páscoa, o pesadelo do estoque encalhado de colombas pascais preocupa os varejistas. Para não repetir o que aconteceu no último Natal, onde ainda tinha panetone à venda em fevereiro, uma grande rede de supermercados resolveu doar o estoque de colombas para a Sociedade Observadora dos Pássaros. Com as migalhas do que sobrou, os especialistas podem atrair os passarinhos para ficar observando eles em vez de fazer algo mais útil da vida. E em meio à crise no Oriente Médio, o preço da gasolina volta a disparar. Por conta disso, o preço das corridas por aplicativo também foi afetado. Pensando nisso, uma plataforma de corridas por aplicativo desenvolveu uma nova modalidade, a corrida pão duro. Com desconto de 75%, você pode ir de um lugar a outro em um carro caindo aos pedaços, com 5 anos de IPVA atrasado, caixas de ovo espalhadas pelos bancos e combustível quase na reserva. E se der problema, ainda tem que descer para empurrar. Sem dúvidas, uma solução econômica para a nova realidade pela qual nós estamos passando. E por falar em passar, o mercado de ferros de passar registrou aquecimento nesse início de ano. O impulso aconteceu após várias pessoas serem enganadas pela promessa de comprarem camisas que não amassavam, indicadas por vídeos do YouTube, e acabarem levando o gato por lebre. Melhor para as fábricas de ferros, que agora passam por bons momentos, com o perdão do trocadilho. Vem pra bolsa. Aqui na minha bolsinha hoje eu tô carregando um antialérgico por conta do clima de chuva, um saquinho de pregos para eu poder ajeitar o espelho torto lá de casa e um bilhete da dupla cena de Páscoa que eu não consegui registrar porque deu problema no sistema da lotérica. Se os números que eu escolhi forem sorteados, eu vou ficar muito pé da vida. Ai, ai. Eu sou Pablo Bostra Mix. Vai, porquinho! Vai, porquinho! Minuto Porco de Barro, com Pablo Espasmo. Gentileza gera gentileza. Não deixe as redes sociais roubarem seu tempo. Uma mensagem de interesse público da Omega Sat. Apoio Cultural. Paramédicos Pentecoste. Temos tudo em material de apoio à saúde, como cadeiras de rodas, cadeiras de banho, colchões e travesseiros especiais, cintas pós-cirúrgicas, botas ortopédicas, muletas, andadores, aparelhos de pressão, aparelhos de aerosol e bolsas térmicas. Localizado na rua Luiz Soares do Carmo, 452, por trás do hospital, no centro da cidade. A Paramédico é facilitando a sua vida. A Paramédico Pentecoste fica junto à loja Rita Variedade. Empresa mais de 30 anos no mercado, facilitando a sua vida. Fale conosco pelo número 85991169161. Ou siga-nos no Instagram, arroba Paramédico Pentecoste. Paramédico Pentecoste, a casa do bem está pertinho de você. É top, é mais top, segue é top. Cuida, bora aproveitar. Na Top Móveis e Eletros, a gente acredita que cada casa tem um jeito único de ser feliz. E é por isso que trabalhamos todos os dias para levar até você móveis e eletros que combinam com o seu estilo, o seu conforto e o seu bolso. Aqui é fácil realizar seus sonhos. Temos cartão de crédito com limite de até R$1.000 para você escolher o que quiser com liberdade e segurança. A Top Móveis e Eletros está sempre pertinho de você, levando praticidade, confiança e aquele toque especial que transforma o seu lar. Vem pra cá, é alegria em cada canto do seu lar. Top Móveis e Eletros, é alegria em cada canto do seu lar. Contigo Supermercado, anunciando para você mais uma sensacional oferta, que se inicia a partir de agora e vai até o dia 10 de abril, ou enquanto durar o estoque, prevalecendo o que ocorrer primeiro. Confere aí: açúcar paiol quilo 3,89, arroz Itaguari parbolizado branco quilo 3,99, óleo soia 900 ml 9,89, feijão de corda ponto do feijão quilo 5,79, farinha amarela ponto do feijão quilo 4,99, farinha branca ponto do feijão quilo 4,99, macarrão espaguete bom sabor 400 gramas 2,89, biscoito rainha rosquinha nos sabores chocolate, leite e coco 300 gramas 4,79, biscoito fortaleza água e sal 350 gramas 6,59, massa lasanha estrela 500 gramas 10,89, café puro a vácuo 250 gramas 13,99, flocão gostosinho 400 gramas 1,59. É pra aproveitar essa super oferta do Contigo Supermercado. E vai até o dia 10 de abril. Ou enquanto durar o estoque, aproveite você também no Contigo Supermercado. Você ouviu? Você ouviu? Apoio Cultural 98 FM. Rádio Bossa FM 98,7. AM, FM, ondas curtas, web, sinal de fumaça. Onde tem rádio ligado, tem bodegueiro sintonizado. Bodega do Maguila. Muito bem, de volta aqui na minha nação, na nossa bodega do Maguila, para 26 estados, Cabo Verde, Portugal, Estados Unidos, Bélgica, toda a Europa ligada na gente. Muitíssimo obrigado pela sua audiência, pela sua participação. Hoje o nosso programa é um pouco diferente, né? Em homenagem à nossa amiguinha Márcia. Vamos já exibir alguns áudios aqui do pessoal de Pentecoste que tá chegando. Mas acima de tudo, eu quero que você participe também, tá bom? Pode mandar sua música, mandar sua mensagem de texto, da forma que você quiser participar, tá bom demais. O importante é que você não seja um ouvinte silencioso. Ah, e lembrando, não adianta ligar porque a gente não vai atender. Só áudio de até 30 segundos ou mensagem de texto. Mr. Abraham, qual é o nosso zap, por favor? DDD 89 999927022. Exatamente, DDD 89 999927022. Vamos então de abraços pra gente que se liga na gente em todo o Brasil e além também. Aquele abraço! Mandar um abraço às mais de 200 rádios que estão com a gente na Rede Bodega Sat. Muitíssimo obrigado mais uma vez a todos. Um abraço em especial ao meu amigo Alberto Barbosa, nosso ouvinte lá de São Gabriel da Cachoeira, no estado do Amazonas, que nos ouve pela Rádio Municipal, direto do bairro Nova Esperança. Todo o pessoal aí de São Gabriel, estreamos aí na semana passada e uma audiência muito boa. Obrigado, meu amigo Giliardi, pela confiança, pela parceria, e um abraço aí a toda a galera de São Gabriel da Cachoeira, região ali quase da cabeça do cachorro, no estado do Amazonas. Um abraço também ao meu irmãozinho Paulo Jefferson, também toda a galera da Regional FM de Milhão, Ceará, 88,9, Senador Pompeu. Alô, Dedé, nunca mais mandou áudio, rapaz. Meu amigo Dedé aí, Senador Pompeu, aquele abraço. Um abraço ainda ao meu patrão Heron em Horizonte, Ceará, galera da Horizonte FM 104,9, e o meu amigo Arnaldo Júnior, pessoal de Rodolfo Fernandes, no Rio Grande do Norte, Maracajá FM 104,9, e também a galera de Serrinha dos Pintos, da Voz Serriense FM 104,9. Muito bem. Um abraço ainda ao meu patrão, a Mauri, também a Vera Lúcia, galera que está ligada lá em Conselheiro Lafayette, Minas Gerais, pela Cidade FM 98,7. Muito bem. Vamos ver agora os áudios que estão chegando pelo nosso Bodega Zap, começando com ele, meu patrão Renato, lá de Ipecaetá, na Bahia. Fala, Renato. Oi, Ian. Opa. Estamos aqui ouvindo. Aqui em Ipecaetá. Renato Marinho falando. Show de bola. É, a gente tá aqui ouvindo, viu? Valeu. Ligadinho. Valeu, meu patrão. Obrigadão pela audiência. O senhor é fera. Está acompanhando aí pela Patos FM 87,9. Vou exibir aqui também o áudio da nossa amiguinha Cícera, lá de Matriz do Camaragibe, em Alagoas. Fala, Cícera. Maguila, bom dia, ouvinte da Camaragibe FM 87,9. Bom dia, boa tarde, boa noite. Maguila, estou muito triste com o falecimento da minha amiguinha virtual, a Márcia, irmã da Nieta, que agora descansa no braço do pai. Quero dar meus pêsames para todos os familiares dela. Quero deixar a música de Tim Maia. Gostava tanto de você. Gostava tanto de você, minha amiguinha. Essa música eu vou oferecer para todos os familiares da Márcia. Sou eu, Maguila, a Cícera de Batista do Camaragibe, Alagoas. Que Deus abençoe o seu programa. Amém, minha querida. Mas com certeza ela tá bem agora, tá nos braços de Deus, né? E a gente deseja aí o conforto a toda a família. Obrigadão, viu, minha amiga? Sempre por estar com a gente também no nosso programa. Vou exibir aqui o áudio da nossa amiga Ioneide Moura, lá de Pentecoste, Ceará, também acompanhando o nosso programa pela nossa FM 98,7. Fala, Ioneide. Bom dia, Maguila, que é Ioneide Moura. Bom dia, boa tarde, sou boa noite. Sou de Pentecoste e hoje, dia 3 de abril, eu quero dedicar o seu programa Bodega do Maguila para a minha eterna amiga Márcia da Paraipaba, assim como eu a conhecia. Uma amiga tão legal, deixava a gente em alto astral. Uma amiga tão legal, deixava a gente em alto astral. Nem parecia que ela era doente, que ela era sempre alegre, divertida. Foi ela que fez eu participar do seu programa, que eu nem conhecia o seu programa Bodega do Maguila. E ela me incentivou a participar desse programa. Verdade, ela sempre eu cobrava. Eu só a conheci, né, através das redes sociais. Estava planejando de conhecê-la depois que passasse o inverno, que ela tinha me convidado para ir conhecer ela pessoalmente e conhecer a casinha dela que ela tinha comprado. Mas, infelizmente, não deu certo. Mas hoje, ao completar uma semana desde a partida dela, sentimos ainda mais intensamente sua falta, mas também celebramos a bênção de ter caminhado ao lado de alguém de tamanha bondade. Sinta-se todos apoiados nesse momento de tamanha dor. Todos que fazem parte da família da eterna amiga Márcia. Que Deus a tenha no reino do céu. Amém, amém. E que você goze das alegrias celestiais do céu. Amém. Um beijo, amiga. Fique com Deus. Amém. Amém, amém. Faço minhas suas palavras, Ioneide, viu? É complicado, a gente não tem como prever, né, o que será a nossa vida. Mas enquanto a gente estiver aqui nesse plano, tentemos fazer, dar o melhor de nós, né, em todos os nossos aspectos. Obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua mensagem. Vou exibir agora o áudio da Tia Nieta, lá de Pentecoste também, acompanhando a gente. Fala, Tia Nieta. Boa tarde, Maguila. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia. Quero dizer, né, que estou muito triste, né, com a morte da minha amiga Márcia. Imagino. Fiquei muito triste, mas sei que Deus tem um bom lugar para ela, que ela está nos braços do Senhor. Com certeza. Eu sei que ela é uma pessoa de Deus, uma pessoa de fé, apesar das suas limitações, né, que ela era cadeirante. Sim. Mas ela nunca, eu vi a Márcia triste, nunca. Hoje eu não quero pedir música, Hoje eu quero um minuto de silêncio para ela, para minha amiga. Eu já chorei muito, muito mesmo. Não tenho mais lágrimas para chorar, mas sei que Deus enxugou minhas lágrimas. E eu quero pedir para que Deus conforte toda a família, né? O Marcelo, a Vitória, todos os amigos dela. A gente amava demais ela. Eu ainda amo ela. Uhum. Márcia, você, para mim, era uma amiga verdadeira, sincera. Estou sentindo muito sua falta, minha amiga, no programa do Maguila. O programa do Maguila é a sua cara. É verdade. E mesmo ela sendo da igreja, ela não desprezava as músicas seculares, né? As músicas boas que a gente sempre tocava aqui no nosso programa. Então, como uma forma de homenagear também, obrigado, Tia Nieta, pela mensagem. Eu encontrei aqui, vasculhando os nossos arquivos, né? A primeira participação da Márcia. Lá no dia... Na verdade, foi na primeira semana de julho de 2024. Então, eu vou exibir aqui pra gente lembrar, né? Também... Quanto tempo que ela participava? Primeira participação, primeiro áudio da nossa amiguinha Márcia aqui no programa. Bora ouvir? Boa tarde, Maguila. Aqui é Márcia de Pentecoste. Ouvindo você pela nossa FM. 98.7. Gostaria de ouvir a música do Amado Batista, Secretária. Ofereço para todos os ouvintes e para você também uma ótima tarde, um ótimo fim de semana. Meu filho Marcelo, adoro o seu programa. Boa tarde. Bom dia, boa tarde, boa noite, minha querida. Pois é. Quanto tempo, né, que faz assim, a gente passa pela vida das pessoas, a gente nem imagina o quanto a gente impacta, né, positivamente. Através dos áudios que os ouvintes mandam é que a gente sabe o quanto o nosso trabalho alcança. Porque às vezes a frustração de não receber tantas mensagens, às vezes a falta de feedback das rádios desmotiva. Mas só da gente ver uma ou duas pessoas contentes com o que a gente faz, já é o combustível da gente seguir adiante. Tá? E graças à participação da Márcia foi que eu segui. Porque teve momentos que eu quis realmente desistir e largar de mão. Me forçaram, inclusive, a querer desistir e largar de mão, mas eu não deixei a peteca cair e é graças a pessoas como ela que a gente segue aqui hoje. Enfim, não vou tocar essa, né? Porque, enfim, seria até um desrespeito, mas eu separei outra aqui do Amado Batista, que encaixa melhor como uma homenagem à nossa amiguinha Márcia. Vou tocar Dinamite de Amor. Depois eu vou atender o pedido da Cícera, Tim Maia gostava tanto de você, e fechando eu trago Os Carbonos Olhando as Estrelas. Essas três carimbadas, mais uma sequência de ouro aqui na nossa bodega em tom de homenagem, né? Um pouco fora do tom que você tá acostumado, mas ela merece. Merece que a gente faça essa homenagem, tá? Não vamos deixar a peteca cair. Amado Batista, pra você, minha amiguinha Márcia, que Deus a tenha sempre, viu? Saudades da senhora. E um dia, namorada celeste, nos reencontraremos. Canta, Amado Batista. Eu quero uma dinamite carregada de amor, pra pôr nos corações de pedra que não querem se abrir. Depois da explosão eu quero ver nascer uma flor e um grito de felicidade eu quero ouvir. Quero plantar muitas flores pra fazer munições e com botõezinhos de rosas carregar os canhões. Quero plantar muitas flores pra fazer munições e com botõezinhos de rosas carregar os canhões. Eu quero que os cientistas, com sua inteligência, descubram a felicidade através de uma essência. E

Conheça Ele Motos. Oferecemos peças e acessórios para motos, proporcionando qualidade e variedade para atender suas necessidades. Vendemos no atacado e varejo, situados na Rua Adolfo Carneiro, 1001, Centro, Pentecoste, Ceará, em frente ao sinal. Você pode entrar em contato conosco pelo telefone WhatsApp 85 99418 3918. Esteja preparado para a sua próxima aventura sobre duas rodas com a Ele Motos. Você ouviu? Você ouviu? Apoio Cultural 98 FM. Rádio Nossa FM. Já estamos de volta com a Bodega do Maguila, um programa para velhos de todas as idades. Muito bem, de volta aqui na minha nação, na nossa Bodega do Maguila. Obrigado pela sua audiência, você que está com a gente em todo o Brasil, pode participar do nosso programa, DDD 89-999-92-7022. Repete, Mr. Eibar. DDD 89-999-92-7022. Obrigado, vamos então de mais abraços pra gente que se liga na gente em todo o Brasil e além também. Aquele abraço. Vou mandar um abraço à galera do Instagram, se você ainda não segue a gente, siga, @bodega do Maguila, Bodega com U de Uva. Vou mandar um abraço aqui mais do que especial aos nossos amigos que estão chegando lá pelo Super G, sim, lá de Poção, Pernambuco, toda a galera aí acompanhando o nosso Instagram. Nosso arroba, Mr. Eibar, qual é? Arroba Bodega do Maguila. Show de bola, mais áudio chegando, as irmãs da Tia Nieta, direto lá de Portugal, começando com ela, Soraya Campelo, direto de Aveiro. Fala, Soraya. Boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu amigo, um abraço aí pra Nieta em Pentecostes, minha irmã querida, para toda a minha família, minha mãezinha querida, que eu amo de paixão, e para todas as minhas amigas em Pentecoste. Um abraço, tudo de bom, Maguila. Deus te abençoe. Amém. Maguila, eu esqueci da principal, Maguila, do aniversário da minha mãezinha querida, que eu amo, Léa Campelo, aí de Pentecoste, do estado de Ceará. Que bacana. Minha mãezinha que eu amo, é o aniversário dela. Parabéns para ela. Parabéns, saúde, felicidade. E adoro a sua bodega. Vamos lá, de Portugal para o Ceará, Piauí aí, né, amado? Aham. Uhum. Beijinho pra todos. Valeu, minha querida. Obrigadão pela audiência sempre, viu? Vou botar o áudio também dela, Helena Campelo, também direto lá de Portugal. Fala, Helena. Boa tarde, Maguila. Quero bom dia, boa tarde, boa noite. Parabenizar minha mãe, Leia Campelo, pelo aniversário dela, agora sábado. Que muitos anos de vida a ela, muito. Que essa data se repita por muitos e muitos anos. Vai completar 94 anos. Jesus abençoe sempre. Eu amo ela. Desejo tudo de bom, todas as filhas dela, tudo de maravilhoso, viu, Maguila, para minha mãezinha. E bota uma música, assim, de uma senhora idosa, sim, uma música bem leve. E tudo de bom para você nessa sua bodega do Maguila, que eu amo. Obrigado. Um abraço para a Selminha, da Orelha Transparente, que é alucinada pelo seu programa, tá lá direto com o ouvidinho. Uhum. E para minha irmã Nieta, para toda a minha família Campelo. E para minhas irmãs, para Maria Tereza, tudo de bom, viu, Maguila? Eu te amo, viu, Maguila? Oh, meu Deus. E aqui em Portugal tá maravilhoso, né? O sol, que é o sol de mentira, né? Que é o sol frio, com aquele vento frio. Pois é, saudade do meu Brasil. Beijinho. Valeu, minha querida. Obrigadão pela audiência. Um abraço, um cheiro. E todos os parabéns, todas as felicitações à mamãe das três irmãs aí, Helena, Soraya e Nieta Campelo. A dona Léa, não é isso? Então, parabéns pela idade nova, muita saúde, muita felicidade e muita paz e juízo, né? Porque não é porque a pessoa é idosa que às vezes ela não tem vontade de cometer umas loucuras também, então. Mas eu sei que a dona Léa é uma senhora de juízo, né? Uma senhora aí, gente fina. Um abraço e que vocês possam sempre seguir aqui na sintonia do nosso programa. Muito bem, pessoal. Dentre os meus muitos hobbies, né? Eu coleciono, que eu sou um grande colecionador. Alguns dizem até que eu sou um acumulador, mas eu acho que eu não chego a tanto. Entre meus muitos hobbies, eu coleciono moedas e notas antigas. Eu acabei dando uma parada nisso, até por conta da minha rinite. Mas tudo começou quando eu ganhei um pote de moedas da minha avó, que tinha moedas de cruzeiro, cruzado, cruzeiro real, e tinha duas moedas também de R$1.000, 1925, 100 anos atrás, praticamente, da minha bisavó, né, pertenciam a ela. E uma dessas moedas, infelizmente, eu perdi numa mudança, mas a outra ainda tá comigo. Depois o meu pai me deu algumas notas de cruzados, que pertenciam ao avô dele, e num dia, de tanta raiva que ele tava do Collor, quando foi anunciado o confisco da poupança e a mudança da moeda de cruzado para cruzeiro, ele pegou um baú cheio de dinheiro que já não valia mais nada e tacou fogo, simplesmente. A sorte foi que conseguiram salvar algumas notas, né? Mas parte delas ainda ficou com as queimaduras do fogo. E eu passava tardes inteiras sentado, olhando as moedas uma por uma e as notas todas bem de perto. E eu comecei a reparar em detalhes que eu nunca tinha visto antes. Eu comecei a desenhar elas no papel e quando eu vi eu já estava criando minhas próprias moedas, né? Como vocês veem, a minha cabeça funciona bem de outro jeito. Mas enfim, o que eu quero dizer com isso? É o seguinte, hoje todo mundo quer estar o tempo todo ouvindo, vendo, fazendo algo, principalmente no celular. O celular se tornou a nossa prisão, né? E quando a cabeça esvazia, vem aquele zunido ruim, aquele som tipo... sabe? Aquela sensação de urgência, de agoneio, de ansiedade que você tá perdendo tempo enquanto podia estar fazendo outra coisa. A grande sacada disso tudo, pessoal, é a gente saber reeducar a nossa mente e abraçar o tédio, abraçar o ócio como algo positivo, né? Muita gente diz, cabeça vazia é oficina do diabo, mas quando a cabeça é propositalmente esvaziada e preenchida com coisas boas, aí já muda de figura a situação. Porque o que para você pode ser algo tedioso, chato, vira uma oportunidade de descobrir detalhes de você mesmo e do mundo que te cerca que você não conseguiria perceber em condições normais, né? E quem sabe com isso até despertar a sua criatividade. Então, minha dica para você é o seguinte, tira um tempo no fim de semana, caminhe numa praça sem fone de ouvido, ouvindo todos os ruídos ao redor, contemple o céu no fim de tarde, repare um pouco mais no movimento das ruas que você vai entender o que eu tô dizendo, tá? A questão de reeducar a nossa mente para aproveitar também, saber usufruir, saber degustar os momentos em que a gente simplesmente não tá fazendo nada de útil, né? Afinal de contas, vida a gente só tem uma e não dá para ser um robô ou uma máquina humana, como diz a música do Bartol Galeno, o tempo todo. É isso? Vamos então de música? Helena, você pediu uma música levinha, uma música tranquila, em homenagem à sua mãe. Separei essa daqui, eu tenho certeza que ela vai gostar. Laírton e seus teclados, Veja, a da Margarida, né? Depois eu trago o pedido dele. Agora, a música da Márcia Ferreira, que o Adilson pediu. Meu patrão Adilson, lá de São Paulo, tá pedindo Márcia Ferreira. Quando você olha pra mim, essas duas carimbadas então em mais uma sequência de ouro. E daqui a pouco eu volto pra passar a régua aí e fechar a banca. Sai daí não. Eu começo do fim. palavra-chave premiada. Anote agora a palavra-chave do mês. Escapamento. Mande agora a palavra-chave para o nosso WhatsApp 89 999927022 e concorra ao Pix de R$50. O sorteio será na última bodega deste mês. Participe. Você está na Bodega Sati. Ferreira, quando você olha pra mim, é rapaz, a nossa bodega do Maguila trazendo sempre o melhor da música. Eu agora estou indo embora, estou pegando bico, não tem mais tempo não, estouramos o horário. Muitíssimo obrigado a todos vocês que estiveram conosco hoje, sei que, repito, nosso programa hoje foi um pouco fora do ritmo que você está acostumado, mas é porque a gente precisava fazer essa homenagem à nossa amiguinha Márcia. Ainda estamos muito sentidos, eu estou muito sentido principalmente. Desejo mais uma vez minha solidariedade, meus sentimentos à família dela, a todo mundo que acompanhou aí no estado do Ceará e a todo mundo que se acostumou também, nossos ouvintes de longa data, a escutarem a voz da Márcia, a simpatizarem com ela, como aconteceu com a nossa amiguinha Cícera também. Enfim, né? A gente só pede a Deus que conforte os familiares e a gente sabe que ela está lá com ele e a memória dela seguirá sempre conosco, porque ela, querendo ou não, fez parte da história de quase 8 anos já da nossa bodega Véia de Guerra. Não é isso? Muito bem, fechando o nosso programa, redes sociais, Instagram, Ian José Silva Locutor, Instagram do nosso programa, arroba Bodega do Maguila, site bodegadomaguila.com.br. Pra fechar com chave de ouro, vou trazer essa daqui, que é de um cantor de lambada, mas que tem uma pegada um pouco mais séria, por assim dizer. Presta atenção na letra, que essa letra é interessante. Nael Freitas, o Sábio. É uma letra muito bonita e vale a pena você escutar e entender, né? A você que está nesse feriadão de Páscoa, juízo nas estradas, curta o momento com sua família, curta o momento com quem você mais gosta, com quem você mais ama, e semana que vem a gente tá aqui de volta nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal, se Deus quiser e o dono dessa rádio permitir. A você, eu deixo meu forte abraço e até o programa que vem, porque eu vou embora. Valeu, galera! Feliz Páscoa a todos! De que valeu os conhecimentos que você acumulou, na ilusão de que com diplomas teria o que sonhou, agora vozes do silêncio obedece, o coração é que é feliz. Agora vozes do silêncio me diz: quem obedece, o coração é que é feliz. E você mesmo é esta voz, o céu e o inferno. Descobrindo a ti mesmo, chegarás ao eterno. Pra alcançar esse estágio, tens de ser pecador, transitar pelo inferno e não ter marcas de dor. Pra alcançar esse estágio, tens de ser pecador, transitar pelo inferno e não ter marcas de dor. Busque em si mesmo tudo aquilo que você quiser. Se tu anda, ouve, fala e também tem fé. Saiba que é um grande sábio quem compreendeu que o mundo é melhor faculdade, o melhor livro é você. Saiba que é um grande sábio quem compreendeu que o mundo é melhor faculdade, o melhor livro é você. Busque em si mesmo tudo aquilo que você quiser. Tu anda, ouve, fala e também tem fé. Saiba que é um grande sábio quem compreendeu que o mundo é melhor faculdade, o melhor livro é você. Saiba que é um grande sábio quem compreendeu que o mundo é melhor faculdade, o melhor livro é você. Aperte stop, para! Aperte stop, para! Pois já enjoaram da gente. Aperte stop, para! Aperte stop, para! Não tem mais que aguente. Mas não fique triste. Semana que vem, a Bodega do Maguila está de volta. Bodega, bodega, bodega do Maguila. Bodega do Maguila. Você sintoniza ZYS 859 em 98,7 MHz FM. Uma emissora da Associação dos Moradores do Bairro da 15 de Novembro. Direção-geral, doutora Ivoneide Moura. Coordenação, Nogueira Filho. Transmitindo de Pentecoste, Ceará. Apoio Cultural. Estão sabendo da novidade? Agora a antiga loja Rei dos Parafusos está sob nova administração. A loja que fica em frente à Praça do João 23 agora se chama Nexus Comercial. A loja recém-inaugurada está com promoções incríveis. Pneu aro 13 a partir de R$ 289. Câmaras de ar para motos a partir de R$ 14,90. Parafusadeira Walker por apenas R$ 189. A loja é distribuidora Vonix Oficial e possui toda a linha completa de shampoos e ceras para lava-autos. Lá você encontra muito mais: baterias, óleos para carros e motos e ferramentas em geral. WhatsApp 85997110555. 99711-0555. Nexus Comercial, a parada obrigatória para o seu veículo. Nutrição animal vai muito além de alimentar. É sobre cuidado, compromisso e responsabilidade com quem produz, com quem trabalha no campo e com o bem-estar dos animais. É por isso que existe a Rações NutriRanch. Há anos no mercado, a NutriRanch se destaca pela excelência na fabricação de rações balanceadas para aves, bovinos, ovinos e suínos. Combinamos tecnologia de ponta, rigoroso controle de qualidade e uma equipe altamente capacitada que entende que cada saco entregue é um passo a mais no crescimento do produtor rural. Fale com a gente no WhatsApp 889-8157-2081 ou pelo nosso Instagram @NutriRanche_. Promoção envelope premiado? Só a Ótica Paris tem. Nas compras acima de R$ 500, escolha um envelope e descubra o seu prêmio. Você pode ganhar descontos, brindes ou um super prêmio surpresa. Prêmio surpresa! Uma promoção sensacional dessa, no mês de abril, só nas Óticas Paris. Teremos consulta todas as quartas e sábado, de 7h30 da manhã ao meio-dia. Ótica Paris, visão de primeiro mundo. Só nas Óticas Paris. É top, é mais top. segue a Top. Cuida, bora aproveitar. Quer mais facilidade? Na Top Móveis e Eletros, você também conta com o crediário fácil e o famoso carnezinho da loja. Tudo para deixar suas compras do jeitinho que cabe no seu orçamento. E quando você compra na Top, a experiência é completa. Entrega rápida e gratuita, com montagem 100% segura, feita por profissionais que cuidam de cada detalhe, como se fosse para a própria casa deles. Presente em diversas cidades do Ceará e do Piauí, a Top Móveis e Eletros está sempre pertinho de você, levando praticidade, confiança e aquele toque especial que transforma o seu lar. Vem pra cá, é alegria em cada canto do seu lar. Top Móveis e Eletros, é alegria em cada canto do seu lar. Frigorífico Master Carnes, bife picadinho, peito e lombo, costelinha, osso buco, bisteca, carne moída, fígado, panelada, sarrabulho, bisteca suína, pernil suíno, kit feijoada, frango e peixe. 992-896438 ou 992-16-8441. E agora, no Frigorífico Master Carnes, você tem os serviços Bradesco Express. Serviços bancários como saques, depósitos, pagamento de boletos, consulta de saldo, abertura de contas, empréstimos consignado. Praticidade, rapidez e confiança no seu dia a dia. Sem taxa para o cliente. Na rua Teté Bezerra, 679 Centro. Bradesco Expresso é no Frigorífico Master Carnes. Administração Deca Higiene. Neste mês de abril, a 4 Telecom comemora 6 anos de história. E quem ganha o presente é você. Preparamos R$6.000 em prêmios. Tem air fry, fone JBL, caixinha de som, celular, smartwatch e até uma moto elétrica. É isso mesmo, uma moto elétrica. E não para por aí. Além de ter a melhor internet da região, você ainda concorre a todos esses prêmios. E tem oferta especial. Assine 500 megas e leve 1.000 megas por apenas R$89,90 por mês. E a sua instalação é gratuita. Fale agora mesmo com os nossos consultores. Ligue 4042-3166 ou chame no WhatsApp 99671-0001. Você está ouvindo Apoio Cultural. Renove sua casa com crediário próprio em até 15 vezes. Entregue montagem grátis, equipe pronta para atender. Ligue 85-3294-9820. A IKEA Móveis, a loja que vai até você. Farmácia Center Popular, a alegria do consumidor. Ultra cuidados com preços baixos de verdade. Confira, Herbíssimo Desodorante, fragrâncias, 55 gramas de R$6,99 por R$5,89. Escova Dental Media Cass, com 3 unidades de R$5,99 por R$6,49. Óleo Corporal Paixão Avelã 100ml de R$13,89 por R$11,89. Companhia da Natureza Cremoso, com 2 unidades de R$18,89 por R$15,89. Repelente Off Family Loção 200ml de R$21,89 por R$19,49. Fone WhatsApp 85991955578. Nutrição animal vai muito além de alimentar. É sobre cuidado, compromisso e responsabilidade com quem produz, com quem trabalha no campo e com o bem-estar dos animais. É por isso que existe a Rações NutriRanche. Há anos no mercado, a NutriRanche se destaca pela excelência na fabricação de rações balanceadas para aves, bovinos, ovinos e suínos. Desde o recebimento da matéria-prima, seguimos padrões técnicos exigentes, garantindo que só o melhor entre na sua propriedade. Fale com a gente no WhatsApp 889-8157-2081 ou pelo nosso Instagram, @NutriRanche_. Churrascaria Pentas Grill, no antigo Recanto da Brasa, agora com self-service. Tudo de primeira qualidade. Na seção de cozidos, panelada, feijoada, gado, frango, frango ao molho e porco. E na seção de assados, gado, porco, frango e linguiça. Funcionando de 7 da manhã às 15 horas e das 18 às 21 horas. A Churrascaria Pentas Grill também oferece para você sobremesas de diversos sabores e aquele delicioso café da manhã. Café com leite, chá, vitamina, frutas variadas, sanduíche, tapioca recheada, ovo, frango e queijo e cuscuz à moda da casa, carne trinchada e canja. Churrascaria Pentas Grill. Satisfação e bom gosto em tudo que faz. Ei, está precisando de um empréstimo com urgência? A Pentas Credi Soluções Financeiras tem a solução. Aqui somos solucionadores de problemas financeiros, garantindo que cada cliente faça uma excelente contratação de empréstimo. Fale com um de nossos consultores. Temos várias linhas de crédito disponíveis para você. Aposentados e pensionistas do INSS, beneficiários do BPC Luas, portabilidade, empréstimo no Bolsa Família, empréstimo na conta de luz, antecipação do FGTS, empréstimo CLT para trabalhadores de carteira assinada, empréstimo no cartão de crédito, menores taxas do mercado, liberação rápida, crédito com confiança e total segurança. Então, se você valoriza um atendimento seguro, justo e responsável, venha nos fazer uma visita. Localizado na rua Teté Bezerra, 663, em frente ao Pedro da Churrascaria. Telefone WhatsApp 85994256787. Para quem procura a melhor opção em internet, nós indicamos a Poupanet. Internet 100% fibra ótica com planos que cabem em seu bolso, oferecendo planos de 70, 100, 400 e 600 megas. Escolha qual plano que se encaixa melhor no seu dia a dia e venha ser mais um cliente Poupanet. Mais uma empresa do grupo Poupa Urna, localizado na Avenida José de Borba Vasconcelos, número 291, vizinho à Poupa Urna, em Pentecoste, Ceará. WhatsApp 85 99 49 0761. Poupanet, internet com mais qualidade e velocidade na sua empresa e na sua casa. Quer um ambiente agradável e aconchegante, com comidas de qualidade e aquela cerveja sempre bem gelada? Então venha conhecer o restaurante Terraço Nordestino, um lugar perfeito para reunir amigos, aproveitar bons momentos e saborear o melhor da nossa culinária. Localizado na rua Juscelino Kubitschek, Ombreira, número 118, funcionando de quarta a domingo, a partir das 18 horas. Restaurante Terraço Nordestino, o sabor e a hospitalidade que só o Nordeste tem. Acompanhe o Instagram, @ Terraço Juscelino Kubitschek, Ombreira, número 118, funcionando de quarta a domingo, a partir das 18 horas. Restaurante Terraço Nordestino, o sabor e a hospitalidade que só o Nordeste tem. Acompanhe o Instagram, @ Terraço _ Nordestino. Restaurante Terraço Nordestino, organização Vando Mota e Luísa Gabriele. Você ouviu? Você ouviu? Apoio Cultural 98 FM. Agradecemos a sua audiência. Estamos indo cada vez mais longe e ficando cada vez mais perto de você. Continue sintonizado na melhor. Rádio Nossa FM. Conexão 98. 98. Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver. Eu tenho simplesmente que seguir.